Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Você fala uma coisa, o coração quer outra, mas eu só sei que tá com a razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um erro bom e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca e esqueceu, foi porra. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca. Foi porra, finge aí que tá de boa. Marcos, Aurélio, melhores do ano, sua identidade FM. Esse é o top, viu? Alô, Itabaiana! Portal do Arrocha. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um erro bom e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca e esqueceu, foi porra. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca. Boa! Ô, pressão!